Apesar dos males que existem na periferia, periferia também tem seu lado bom. E uma parte desse lado bom está a feira, a capoeira, o samba e o carnaval ainda é nosso. Olodum, maculelê, futebol, dignidade, humildade, rap é nacional. E junto com o rap é nacional, grupo Consciência Humana, Dê Menos Crime, o Negro, Homens Crânios, DRR, pedimos a todos vocês que conosco embarquem nesta viagem. Periferia tem o seu lado bom. Periferia tem sim, tem seu lado bom. Hey boy, playboy, se liga na ideia. O assunto é de favela, do lado escuro, obscuro. E dê ideias certas, mas de espaço restrito, nem tanto deprimido. Consequência da sua jogada, se liga na parada. Consciência humana tem o dom da palavra. Sabemos o que se passar, porque só massa achar que não sabemos de nada, que estamos acomodados do lado mais fraco e que com eles ninguém pode, não pode. Não somos fracos, somos muitos e muito fortes. E temos os nossos próprios planos de vida que nos incentiva a lutar contra vocês, burguesia nazista de mente falida. Playboy, o seu futuro é planejado, o seu dinheiro é válido, mas seus planos são fracos, chegamos pra te enfrentar. Playboy, quebramos a cara no mundo, fruto dos seus planos sujos, pra nos ver no escuro, do lado obscuro da periferia. Ó, quem diria que essa gente que vocês tanto marginalizam ia conseguir adquirir experiência vivida. Playboy, boy, boy, boy. Apesar dos pesares pesados marcados, é cicatrizado pela força de vontade de viver, ou melhor, sobreviver de maneira possível. Nada é impossível, ainda um sorriso estampado em cima de tudo isso. Tentou nos pôr no enguiço, boy. Se liga nisso, playboy. A vida é outra, boy. Não se põe no perigo, playboy. Temos objetivos. Que nem a elite com seu poder fortíssimo, e os seus soldados com suas facas e armas conseguirão apagar. Já me senti culpado por aquele alcoólatra, idólatra de porta de bar que assiste a TV e acha que sabe de tudo, que na verdade está fora do mundo, que mais uma vez na bebida encontra o seu refúgio. Pai de família confuso, mas nem tudo está perdido, é só mais uma confusão. Consertaremos tudo isso e mostraremos que a periferia tem o seu lado bom. Periferia tem o seu lado bom. Na humildade do cidadão a gente acredita, naqueles que não abaixa a cabeça para os problemas da vida, que com fé e coragem acredita que tudo pode dar certo. E são pessoas que estão enxergando que não está tudo acabado, pessoas que incentivam outras pessoas a darem a volta por cima e superar as barreiras e buscar em si mesmo um lado positivo. Pode acreditar, esse lado em todo ser humano há, pode acreditar. Pessoas que não são preconceituosas, não tem vergonha do que são e nem do bairro onde mora, o que encara a vida como realmente é, quer dar a mão e estar consciente dos atos pra se orgulhar de cada passo dado, simbolizando união. Periferia tem o seu lado bom. Periferia tem o seu lado bom. Periferia tem sim, tem seu lado bom. Periferia tem o seu lado bom. Periferia tem sim, tem seu lado bom. E no entanto estou lembrando é da minha infância, do bairro perigoso, da favela cheia de criança, do rosto, do esforço das pessoas que moravam lá, que batalharam pra conseguir um teto pra morar. Nordestino iludido com as propagandas que mostravam a televisão, era mais uma família pra viver na mesma situação. E que situação, do conto do vilão. As propagandas passavam e as famílias chegavam, e a favela enchia, eu me divertia. Cada família que chegava de uma, duas, três crianças tinham. Pra mim era só alegria, aumentava as amizades, não diminuiu o espaço, aumentava os desentendimentos. Mas no entanto, como sempre, chegávamos a um acordo e acabava o sufoco daquelas crianças. Ó tempos de infância, roda peão, jogar bolinha, empina pipa. Ó tempos de criança, brincar de polícia e ladrão, popô no matagal, dá mergulho na lagoa em dia de sol, joga bola com os camaradas no campo ou na rua, toma puxão de orelha, moleque, não brinca mais na chuva. Esse é o conselho que a minha coroa muito me dava. Periferia tem um lado bom e eu não enxergava. Periferia tem o seu lado bom. Periferia tem sim, tem seu lado bom. Periferia tem o seu lado bom. Periferia tem.